param de crescer. Todo dia eu e você, juntos não paramos de crescer. E os brinquedos parecem encolher, porque não paramos de crescer. Pouquinho aqui e pouquinho lá, a gente vai crescendo sem parar. Pouquinho aqui e pouquinho lá, na hora de dormir e de brincar. Todo dia dá pra perceber como eu não paro de crescer. Meus amigos também vão dizer que eles não param de crescer. Pouquinho aqui e pouquinho lá, a gente vai crescendo sem parar. Pouquinho aqui e pouquinho lá, na hora de dormir e de brincar. Pouquinho aqui e pouquinho lá, a gente vai crescendo sem parar. Pouquinho aqui e pouquinho lá.